Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 9 da temporada 2 de Andor. Bem-vinda à Rebelião. Welcome to Rebellion. Tá chovendo pra cacete em Coruscant. É igual como tá aqui no Nordeste enquanto a gente tá gravando esse episódio. Por aí. Senador Bail Organa chega ao Senado e assiste o embaixador de Gorman ser preso por protestar. Olha só, viu? Mon Mothma se aproxima do Bail e pergunta-lhe do número de mortos em Gorma. Bail diz a Mon que o noticiário imperial contou uma notícia diferente, que os vencedores é quem contam a história. Tá certo ele, né? Mon implora a Bail para ajeitar, para que ela faça um discurso no Senado amanhã. Mon diz que não aguenta mais e que devem tomar uma atitude a despeito da opinião do imperador. Bail diz que ele tem um plano de fuga já arrumado, mas que ele não vai a lugar algum. Mon protesta dizendo que ele não pode ficar calada. Bail diz que ainda não é tempo e que Yavin ainda não está pronto. Você sabe, Yavin, né? A batalha que vai acontecer já já. Agora, eu senti um problema aí, pra mim, na minha cabeçona. A relação do Bail com a Mon, ela é um pouco esquisita. Sabe aquele casal que já não se gosta mais e estão juntos só por causa do... Tipo assim, continuam amigos e se suportam pra caramba? Só que nesse episódio parece que o Bail tá muito preocupado com a Mon, tá bem diferente. Maluco, do que tava assim, meio apático. Confundindo. Biruta, tu tá confundindo. O Bail não é o marido da Mon. O marido da Mon é o Perrin. Ah, tá. Então aqui nós temos um... É o Bail Organa. Esse aqui é o pai da Leia. Sim, sim, sim, sim. É. Ele é o embaixador de... do planeta da porra da Leia, que eu esqueci, porque esqueci qual é o nome. Roberto, esse é pra você. É, foda-se. Aí o que que acontece? Então não, o Bail não tem nada a ver com o Perrin. Não, eu viajei pra caralho. Eles são amigos, o Bail e a Mon são muito amigos, inclusive são colegas da rebelião. É, o Bail é que adota a Leia, né? Isso aí. Aí o Bail diz pra Mon preparar o discurso e fugir. Mon diz que Bail vai virar um refém. Não deixa de estar certo, né? Não. Cassiano está nos fundos da galeria de Lúthien, recebendo credenciais de jornalistas da Cleia. Finalmente diz... essas credenciais vai sair, né? Porque ele ficou 2 dias lá na porra do hotel à toa. Né? Cleia diz que ele deve se passar por um jornalista da Orla Média que esteve em Gorma, que não deixa de ser verdade, e que ele está cobrindo desdobramentos políticos do massacre. Pô, o bom desse disfarce é que ele tem um pé na realidade, né? Mas todo bom disfarce ele tem que parecer com alguma coisa real, né, cara? Cassian diz que não vai precisar disso, pois não vai mais voltar. Que depois disso acabou pra ele. Ainda tem um filme pra tu fazer, velho. Sabe de nada, inocente! Cleia duvida e pergunta o que que significa acabou. Significa vai tomar no meio do cu, filho da puta. Cassian diz que Lúthien vai saber. Entenda isso como você quiser. Muito bom. Cara, esse episódio acontece tanta coisa, meu irmão. Vai pra porra. A Cleia diz que o salvamento de Mon Mothma é de suma importância. Cassian diz que vai cumprir a missão. Mon e o seu assistente, o Erskine, vasculham os aposentos dela e encontram uma escuta. Mon a destrói de imediato. No departamento de comunicações do Império, o sinal do aparelho cai. O assistente de Mon, Eskin, pede para ela ir para a praça, pois ele ainda vai procurar outras escutas. Mon ensaia seu discurso na praça. Lúthien aparece para falar com Mon. Lutem diz que o Eskin, o assistente da Mon, na verdade trabalha para ele, protegendo ela. Filha da puta, né? Aí você vê a cara da Momofuma ficando assim, tipo, porra, será que só eu não sei das coisas? Né? Ela fica fula com a notícia e se ela tem aí, se ela ainda consegue confiar no Lutem, né? O Lutem diz que esta noite ele é o único que ela pode confiar. Olha só. Lute diz ainda que a equipe do Organa está comprometida, né? O Bay Organa, que a gente falou agora há pouco que tinha um plano de fuga, mas que a equipe dele está comprometida, que a Mon deve ter cuidado. Mon diz que Lutem não se importa com ela, e sim apenas com seus objetivos. Descobriu a pólvora ela, né? Parabéns, Xeroca Roma! Xereca Roma. Lutem diz que se Mon fugir com a equipe de Bale, ela vai ser presa. Mon se lembra de como Lutem tornou o Taikoma, que é aquele que era o namorado dela, segundo o marido, Perry, né? Um risco a ser eliminado. Lutem diz que vai enviar um operativo para salvar Mon. A gente já sabe quem é, né, Cassiano? Já sabemos quem é. Ele vai perguntar se ela está sozinho e dirá que frase, Jota? Eu tenho amigos em todos os lugares. Viu? Muito bem. Mon e Lutem se separam. Um funcionário do Departamento de Comunicações faz um relatório a respeito de Mon Mothma ao seu supervisor. O funcionário mostra ao supervisor que a escuta de Mon Mothma parou de funcionar. Parou de funcionar e o vencedor é Metabi! Sai de lutar, vai começar. Tá bom. Mon volta para seus aposentos e fala com Eskin, que sentiu traída por ele. Eskin diz que trabalha para Lutem desde o casamento, desde aquela putaria lá no começo da segunda temporada. Isso é traição, minha filha. Eu tô te traindo desde o dia que você estava casado. Aí a Mon dispensa o Eskin. O Eskin agradece e se retira. Cassia e Cleia se encontram com Lutem. Cleia pergunta sobre Mon Mothma. Cleia entra em contato com o Erskine. Cassia pergunta se Lutem vai para Yavin. Lutem diz que não pode agora. Cassia diz que será pego. O Lutem diz que não se importa. Ah, foda-se. Né? Cassia diz que toma suas próprias decisões. Aham, tô vendo. Tá, ele tá vendo. Amor, corra, rapaz, nossa senhora, né? Bom, Lutem diz que sempre que precisou de Cassian, ele apareceu, né? É, ele recebe ordens, né? Ele não toma suas próprias decisões. Né? Cleia volta e informa que Mon dispensou Erskine e que ela não sabe se Mon discursará. Lutem diz que o plano é arriscado demais, pois Cassian não conhece o prédio do Senado. Cleia diz que Mon Mothma conhece bem e pode guiá-lo. É, verdade. Lutem diz que Mon não confia nele e que não conhece Cassiano. Cassiano diz que tem que fazer algo, senão Mon Mothma será presa. Você vê que durante todo esse tempo aí, a confiança no Lutem vai caindo, né? E a gente percebe que ele não mudou em relação aos objetivos dele. A rebelião está ficando grande demais para a maneira que ele age, né? Com certeza. Aí de volta no BSI, a equipe de comunicações entra em contato com o Clóris, né, o motorista da Mon, que a gente já sabe que é uma porra de um espião infiltrado, né? O Clóris faz um relatório sobre Mon ter ficado a noite toda no Senado. Eskin, Cassiano e os operativos do Bay Organa chegam ao prédio do Senado. Não todo mundo junto. É o Eskin e o Cassiano para um lado e o trio parada dura do Bay Organa para o outro. Tá? A respeito aí do prédio do Senado, a série traz um... A gente vê o tamanho dessa porra desse prédio e vê o povo chegando e parece natural, entendeu? Os aliens todos chegando, entrando cada um por um lugar. Sabe o que me lembrou? Sabe o que me lembrou? A ONU. É, cara. E eu acho que é bem para parecer isso mesmo, né? Porque sim, você tem... É um Senado galactal, né? Intergalactical. Intergalactical. Galactical. Puta que pariu. Tá bom, chega. Não lembro não do meme, porra? Aham, tá. Alcácia se apresenta como sendo o jornalista Ron Gugge, né, da Orla Média. e o atendente diz que ele não está registrado e que não há compartimento para ele. O atendente deixa o Cassi entrar assim mesmo, mas fala que ele vai ficar em pé vendo as coisas. Ah, meu filho, ele não vai estar nem assistindo a merda do Não vai ter um disquinho voador para você ficar, não. Ah, foda-se, né? A equipe do Bale se encontram e discutem os planos de extração de Mon Mothma. No departamento de comunicações do BSI, o supervisor é informado das intenções dos senadores de falarem contra a narrativa do Império. Bail Organa se encontra com Mon Mothma. Ele explica o plano de fuga para Mon. Mon pede a Bail que tome cuidado. Bail pede a Mon que ponha o Senado abaixo. Senta a porrada, mulher! Eu acho isso muito legal. Muito. Bote pra fuder, minha filha. É. Na sala de imprensa, Cassian se encontra com Erskine. Alguns senadores falam bem do jeito que o Império tratou do massacre de Gorma, ou seja, é a ala do Centrão. Cassian e Erskine se movimentam, e a equipe do Bail também começa a se movimentar. Uma participante da equipe de Bail se mostra que é, na verdade, a agente infiltrada do Império e mata o outro participante que estava com ela. Filha da puta. Né? A senadora Ervin cede seu tempo de fala para o Bail Organa de Aldebaran. Ah, é Alderan, aqui é o planeta de onde ele é o senador, né, Alderan. Uhum. Eu falo Aldebaran sem querer porque eu adoro Aldebaran de Touro. Né? A infiltrada entra em contato com o Departamento de Comunicações. Bail invoca o artigo 17-252, que permite a um senador dar a palavra a outro senador livremente em caso de emergência. Ou seja, ele pegou os estatutos da porra do Senado e usou a favor dele. Viva o Bail Organa! E aí você percebe que os tênis verdes de Star Wars começam aí a ter orgasmos múltiplos por citarem um artigo com um número bonitinho para eles colocarem em suas paredes. Mas não, mas porra, essa estratégia foi foda, cara. Essa estratégia foi do caralho. Aí toda vez que um fã de Star Wars começa a discutir, ele fala assim, mas quando o Bail invocou o artigo 17252, não sei o que, oi! Eu não sei do que se trata, muito obrigado. Aí o Bail lembrou que um dos senadores, aquele do Centrão, que tinha falado agora há pouco, usou o termo emergência para falar dos eventos de Gorma. Então, ele agora está na emergência, então ele pode usar o artigo 17252 para poder dar a palavra para Mon Mothma. Dito isso, o Bail dá a palavra à senadora Mon Mothma de Shangri-La, né? O Departamento de Comunicações tenta impedir a transmissão do Senado. Ele corta, corta, corta o fio, corta a porra da transmissão. Não dá. Mon Mothma se aproxima do centro do Senado, né? O disquinho dela vai lá para fazer o discurso dela, né? E a Mon faz um discurso. Puta que o pariu, cara! Caralho, muito, muito que legal. Discurso foda para dois caralhos. Porque para um caralho só é pouco. Puta que pariu, cara. Ah, sim. Aí você vê os tênis verdes ejaculando litros, né? Né? Aí, o que acontece? A infiltrada se encontra com o terceiro membro da equipe do Bail e disfarça dizendo que o outro foi no banheiro, sei lá. Foi cagar. É. O Erskine fica vigiando eles, enquanto o Cassiano se movimenta em direção ao portal de saída da Mon. O discurso de Mon se intensifica e todos ficam empacando. Cara, o que tem de neguinho falando, que absurdo! Pare esta porra, como é que pode? Blá, blá, blá. Caralho, é foda. Porque assim, quem não é comprado pelo Império é dominado pelo Império e ali ela tá praticamente sozinha, né, velho? Sim, sim. A UBSI tá tentando de tudo para parar o discurso da Mon, sem sucesso, né? A Mon usa o termo genocídio para se referir ao massacre de Gorma, porque foi, né? E a Mon, aí essa é a cena que, puta que pariu, cara, me arrepia até agora de lembrar. Ela acusa o Palpatine chamando ele de monstro. Caralho. E os fãs de Star Wars e eu junto vamos à loucura. Ah, pensei que tu não tava no time dos ejaculadores agora. Não, então, eu não sou fã de Star Wars, cara. Eu gosto pra caramba, mas não sou fã. Aham, tá gravando assim, essa série aqui só porque eu exigi, né? Não, cara, porque eu gosto pra caramba de Andor, cara. A melhor coisa de Star Wars desde sempre, então... Então tu é fã, porra. De Andor. Foda-se, mas é. Tá bom, vamos lá. Aí vários senadores reclamam das palavras de Mon, né? A galera do Centrão e da direita, né? E finalmente conseguem cortar a transmissão do Senado. Mas aí foda-se, ela já acabou, desculpa. Já falou. Ela já falou que eu queria, foda-se. Corta agora aí, menininho. Cassiano se encontra com Mon e usa a frase código que é qual, Jota? Eu tenho amigos em todos os lugares. Muito bem. Aí Cassiano diz que Vel, a prima de Mon, está lá em Yavin e que ela deve ir com ele. Foi essa frase que convenceu a Mon, ele conhecer a Vel, tá? Pois é. Ah, é, cara. E aí você também realiza, quer dizer, pelo menos eu, retardado, realizo que a Mon não conhece o Cassian, velho. A Mon tá conhece o Cassian, mas como o Cassian conhece a prima dela, Vel Santa, então beleza, tá de boa. Ela vê um cara estranho, que tipo, ela já demitiu um espião, né? Tá sendo cercada por outro espião, que ela não sabe ainda, mas... E aí vem um cara estranho, que surge do nada e fala, bora, oi. Como assim? Tá, mas são duas coisas que estão a favor do Cassiano. Ele saber a frase código do Luthen, porque afinal de contas é só a curriola do Luthen e a Momófona é parte da curriola do Luthen, vamos lembrar disso, né? Então ela sabe a frase código do Luthen e ele ter mencionado o nome da Vel. Então foi dois tiros a favor do Cassiano. Justo. Mas aí, beleza. Os jornalistas se aglomeram em volta da Mon e do Cassiano para tentar obter informações. Cassiano e Esken tentam dispersar os jornalistas. A infiltrada chega e tenta levar Mon com ela. Esken nega e a infiltrada saca ali de um blaster. Fodeu! Quem esperava, hein? Né? Ninguém esperava isso. A infiltrada dá voz de prisão a Mon Mothma. O Cassiano se põe na frente da Mon e o Esken grita com a infiltrada, distraindo ela, e Cassiano, que não é bobo nem nada, faz o quê? Mata. Não é besta, não é maluco? Então, qual é o nome do motorista, né? Não, isso é depois. Isso é depois. Calma, isso é depois. Ah, tá. Ele aqui é infiltrada da equipe do Bail Organa. Ah, sim. E ela tava querendo prender a Mon. Então o Esken deu um... Só para dar um susto nela, e o Cassiano... Pá! Tchau! Cassiano não perde tiro, não, cara. Assim? Cassiano não perde tiro, não. Atuando. Então, eu quero uma réplica daquele blaster dele, velho. O Cassiano rende o outro membro da equipe do Bail e foge com a Mon. Cassian dá boas-vindas à rebelião. O Peter Griffin. Peter Griffin, bem-vindo à rebelião, hein? A Mon, que ela está apavorada. Eles seguem por longos corredores até ir para o carro dela. Até eles tentavam primeiro ir para um transporte que estava separado pelo Bail Organa, mas eles viram que não ia dar certo. Então eles desistem dessa história, desse plano, porque eles estão vendo as tropas cercando o prédio. Aí o BSI descobre que mataram a infiltrada, foda-se. Luthen e Cleia começam a se preocupar e o motorista da Mon a aguarda e vai atrás dela. Cassian e Mon se encontram com o Cloris, o motorista. O Cassian pergunta para Mon qual é o nome do tomodista. Ai, Cloris. Ô, Cloris! Aqui, Cloris! Chegou! Encontramos ela aqui! Olha ela aqui, Cloris! Cloris! Sabe o que mais, Cloris? Pá! Morre, filha da puta! Cara, essa cena... Assim, toda essa sequência e mais as duas cenas seguintes, elas parecem... Elas dão a aparência... Não é, de jeito nenhum, porque... Não é um plano sequência, mas você sente o tamanho daquele cenário, entendeu? A pressão. Você vê que é um negócio grande, você tá num lugar grande, aberto. Cara, é muito louco. Uhum. Aí o BSI tá em polvorosa, que ninguém mais sabe o que tá acontecendo. E o Cassiano taca a Mon dentro do carro dela, vai pro motorista e vamos embora. Aí... E sai pela lateralzinha das colunas ali e sobe até a porra da estratosfera, que eu falo assim, como é que um carro chega até lá? Aí corta pra Yavin, Só que não ia ter corte, né? Pronto, aí, viu? Aí vemos recém-chegados na base da rebelião, né? A Vel encontra um blaster que ela reconhece. É um blaster igualzinho, do mesmo modelo do blaster do Cassiano, tá? Uhum. É o mesmo modelo. Não é o Cassiano, mas é um modelo igual, tá? Aí ela pergunta de quem é a arma e um homem diz que é a arma dele. Esse homem é um amigo do Cassiano, eu não lembro o nome dele agora, mas no próximo episódio o nome dele é mais falado, tá? Mas é o cara que conhece o Cassiano, é por isso que ele tem um blaster igual ao do Cassiano. Aí Cassian e Mon chegam, aí corta de volta, né, pra Coruscant, né? Uhum. Corta de volta pra Coruscant. O Cassian e a Mon chegam no apartamento em que o Cassian morava com a Bix e são recebidos por Esken e Cleia. O Esken pergunta a Mon se ela está bem. Cassiano pergunta a Cleia sobre o Will e o encontra deitado no quarto. O Will diz que conseguiu fugir de Gorman graças à Fliceta, a Drina. Já que ela não drenou as energias dele na noite de amor deles, né? Né? Aí a Drina, que tá lá no quarto também, né? Diz a Cassia que o Will precisa de um médico, porque cansou muito na noite passada. Então ela drenou as energias. Né? Você pensou que não tinha drenado, mas drenou, viu? Drenou. Aí a Mon pergunta a Cleia sobre o Lúthien. Cleia diz que o Lúthien está seguro e ciente que Mon está aqui e bem. Cassiano volta para a sala. Cleia mostra a Cassiano que ele deve partir imediatamente, mas que Mon vai ficar para fazer um discurso em Yavin. Cassiano pergunta o que, que o Lúthien quer. Cleia diz que o Lúthien quer que o Willmon seja levado ao médico. Porra, justo, né? Vamos lá. Aí o Cassian pede para que aprontem ele para a viagem. Mon pergunta se Cassiano conhece esse lugar onde estão. Cassiano diz que já morou aqui com uma amiga. Mon não sabe como agradecer a Cassiano. Deixa para lá, Mon. Não, não precisa. Aí Cassian diz que basta que ela faça valer a pena. Cassiano e Brida levam Will ao médico em uma base rebelde. Cassiano diz ao responsável da base que ele trouxe o droide KX, né, o K2, que ele abateu em Gorman. Né, viu? Aí o responsável, que é aquele general David, né, fica abismado com isto. Cassiano volta para casa e encontra Bix, a cabana deles na Yavin. Ah, eles estão em Yavin, inclusive, já chegaram. Eu esqueci de cortar para Yavin, mas é que o negócio foi tão rápido, foda-se, não é, tá bom, deixa para lá. Uhum. Né? Aí a Bix serve um chá para Cassiano. Cassiano diz a Bix que tudo acabou para ele. Cassian diz que agora só quer ficar ali com a Bix. Ele dá um abraço na Bix. Só quero fazer um catulobem, minha filha. Na manhã seguinte, Cassiano acorda revigorado, né? Claro, de uma noite Fazer o quê? Feliz, alegre, cantando uma bela canção, né? Porra, vendo passarinhos. E não encontra a Bix na cama. Ih. Ele se levanta e a procura. Cassian chama por Bix. Bix, ah, isso foi uma sacanagem, cara. Bix grava um recado a Cassiano dizendo que ela tem que partir. Cassiano corre atrás de Bix, afinal de contas ele também tem a Fliceta, né? Pois é. E é uma Fliceta grande, né? Que tá desde o início da porra da série. Né? No recado, Bix diz a Cassiano que ele deve escolher a rebelião. Cassiano chega na base e vê que Bix já partiu. Bix promete encontrar com Cassiano após a vitória da rebelião. Filha, vai não. Não vai, não. Desculpa, já era, bebê. Avisam Cassiano que vão religar o droide K2 que ele trouxe. O técnico da base lá, o chefe, né, o Davids, explica como foi que ele reprogramou o droide. Cassiano pega no rifle e aponta pro droide. O droide é religado, cumprimenta Cassiano, pedindo a ele que pare de apontar o rifle para ele. Fim do episódio 9. Eu amo o K2 SO. Eu adoro o K2 SO. O K2, SO. Quando ele acorda, quando ele é religado, ele fala assim: olha só, se eu fiz alguma coisa contra vocês, eu quero me desculpar, né? Por favor, me perdoe, não estava nos meus melhores momentos. Mas já que a gente está aqui, poderia, por favor, parar de apontar essa porra para minha cara? Cara, eu adoro o K2SO. Cara, uma das coisas que eu mais adoro no K2 é que ninguém mais, ninguém menos do que o Alan Tudyk é quem faz a voz dele. Você sabe quem é o Alan Tudyk, né? O cara que faz o Senhor Ninguém no... Ah, sim! Na Patrulha do Destino. Ele é a voz do robô, do Eu Robô também. Ele é o bardo lá do Coração de Cavaleiro. Esse cara é muito bom, cara. Eu adoro. Somente ele fazendo a voice actor, né, que é o caso agora do K2, que ele é só voice actor. Puta que pariu, é muito sensacional a participação dele. É muito boa mesmo. Bom, é isso, ouvintes. Ficamos por aqui e voltamos depois para continuar com esta maratona. Vamos lá.